Naquele dia, ó Senhor, com tua espada a ferir o Leviatã, a serpente veloz. Em tuas mãos vamos crer, guardas a vinha a cada instante. Do teu amor eu sei que vem, de noite e dia me sustenta. O teu poder é meu, amém. Canta a vinha, canta em louvor. O Senhor é nosso protetor. Em paz contigo eu quero andar, na tua graça sempre está. Canta a vinha, canta em louvor. O Senhor é nosso protetor. Em paz contigo eu quero andar, na tua graça sempre está. Dias virão, raízes brotarão, Israel florescerá. O fruto que vem de ti, Senhor, no mundo irá se espalhar. E quando o vento forte passar, tua mão nos fará voltar. A cidade que estava em dor renasce em teu amor. Canta a vinha, canta em louvor. O Senhor é nosso protetor. Em paz contigo eu quero andar, na tua graça sempre está. Canta a vinha, canta em louvor. O Senhor é nosso protetor. Em paz contigo eu quero andar, na tua graça sempre está. Na tua graça sempre está. Canta a vinha, canta em louvor. O Senhor é nosso protetor. Em paz contigo eu quero andar, na tua graça sempre está.